风大。Diga que ele faz. Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 7 de janeiro, há 2 anos atrás. Para quem não sabe, nós moramos em Joinville, Santa Catarina. E aquele dia nós tínhamos uma agenda em São Paulo, capital. Estava toda a família dentro do automóvel aquele dia. O meu pai estava na direção do carro. E nós pegamos a BR-101. Eu me lembro que aquele dia estava chovendo muito. Na sequência, BR-116. E no quilômetro 545, uma curva muito perigosa. Quando meu pai entrou para fazer aquela curva, tinha óleo naquele local. Meu irmão, escute só. O carro deu 2 giros de 360 graus e capotou do lado esquerdo da pista. O carro deu perca total, mas nós saímos ilesos daquele acidente para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu entendo com isso que ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem em uma prisão, não conseguem parar a nossa adoração, porque sai do nosso coração. E eu estou diante, nesta noite, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem sabe o inimigo tem tentado tirar você dos caminhos do Senhor, mas ele não conseguiu e nem vai conseguir. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nada pode parar um adorador. Nada pode impedir o nosso louvor. Tem adorador aqui neste lugar? Se tem adorador, levante a tua mão e dê um glória a Deus mais forte que você puder. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Você sonhou, os teus projetos não morreram. A promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos. Mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração. Que sai do coração e chega até a Deus. E ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido. Ninguém mata o ungido. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode. Espírito Santo, você passaram sem beber. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Sua vida está nas mãos de Deus, ainda que se levantem contra ti. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Essa rocha, água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história, quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração. E sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os céus. Ninguém para o escolhido. Ninguém mata o ungido. Levanta as mãos pra cima. Bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Prazer, viu? Muito obrigado.